finalizando o programa Sabadão do Baianão. Um programa com muita música, muita diversão, muita brincadeira, muitos prêmios. Vou trazer para você as ofertas do Baianão para você aproveitar. Tô contando com você para fazer o melhor programa da Bahia. Então vem para cá e fica comigo das 10 da meio-dia todo sábado no Sabadão do Baianão. Em 2026, muita coisa importante para o futuro da cidade passará pela Câmara. Projetos como o PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, e o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Sua participação é fundamental. Contribua, marque presença nas sessões e audiências públicas da Câmara e acompanhe pelas redes sociais, portal, TV e Rádio Câmara. Câmara Municipal de Salvador, a Casa do Povo está aberta para você. Crocância e sabor a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganhou nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos é a mais gostosa. Chegou o feirão Minha Casa Minha Vida. Apartamentos das maiores construtoras do Brasil. E todos 100% dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Análise de crédito na hora. Subsídio de até 55 mil reais. E condições especiais que só acontecem no feirão. Dias 1, 2 e 3 de maio aqui no Shopping da Bahia. Vem pro feirão Minha Casa Minha Vida. Sabia que a Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil? É mais cultura, educação e conhecimento. Governo da Bahia, do lado da gente. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Salvador, Bahia. 4 horas, 1 minuto. Show da tarde. Matheus, você na. Tô na área, tô na cena pra você na Rádio Sociedade da Bahia com Lu Costa com a gente. Irmão, convido o povo pra amanhã. Ô, minha gente, pelo amor de Deus, compareçam. O tempo adianta tá pro lado, porque o espaço tem capacidade máxima. Tá, né? Fazendo solzão e amanhã vai fazer também. Tô feliz pra caramba que melhorou. Na verdade, seria semana passada, né? A gente adiou por conta das fortes chuvas. Né? E aí, não, hoje, pelo certo. Menos, o tempo tava bonitão, velho. Tá bonito, tá bonito. Previsão do tempo amanhã tá boa também. Desse jeito também. Aí eu quero aproveitar e convocar geral a Bahia inteira pra curtir. É, mais uma realização de um sonho do Lu Costa, mais um audiovisual. Foi feito com muito carinho, né? A minha produção inteira tá de parabéns. Quero logo parabenizar aqui a toda a minha produção, Deinho, Matheus, Jensen, o 01, Marquinhos. Fala de novo. Jensen. Todos eles que estão trabalhando também nos bastidores, porque a galera só vê o artista, né? E, na Big Town, e a gente precisa falar, porque, né, a gente precisa ser um do outro. Um ajuda o outro. E tá dando tudo certo, quero aproveitar e convocar todos vocês amanhã. A partir de que horas? 18 horas, é pra chegar cedo, pra não ficar de fora. Praça Neguinho do Samba. Pode ter certeza, a gente vai fechar os portões amanhã. Com toda certeza. 18h30, eu tenho certeza que a gente vai fechar aqueles portões. E ó, e já pra, né, você falou, né, que já gravou. Esse é o terceiro audiovisual. Quebra tudo, tem que ter. Quebra tudo. Vem, faz uma parte. Tem que ter disposição com um bichão pra fazer essa dança. Tem que ter disposição com um bichão pra fazer essa dança. Vem. São três velocidades, se preparem pra fazer velocidade. Vem. Quebra. Velocidade 2, mais uma vez, quebra. Vá, quebra. Quebra. Velocidade 3. Venha, vai. Quebra tudo, quebra negão. Vai, Bebeque. Vai, Painho. Quebra tudo. quebra tudo. É amanhã, hein? A partir das 18 horas. Isso é Lu Costa pra você ao vivo na Rádio Sociedade da Bahia. Você sabia que quando a gente faz back, você fez também, né? Depois você fez bem, cara. E ó, só que você fica se escondendo? Rapaz, a gente quando faz back, a gente passa a cantar só a parte que o back canta na música, né? É, né? Quando você fica... Você pegou rápido. A gente começa a cantar só a parte da... que mais cabe fácil, ao, né? Back vocal, né? Irmão, já quero agradecer você aqui. Obrigado, pela sua presença, de verdade. Eu sou, além de um admirador... Obrigado, meu irmão. Um fã do seu trabalho, há muito tempo. Gratidão. Antes de pensar na vida e virar... Mas eu era novo, você também. Rádio. Não, época. Porque você começou cedo, começou com 5 anos. E aí, pra mim é muito gratificante pra receber também, você, irmão. Aqui. Um cara que tem, como eu falei no início, sua história se mistura com a história da música baiana, com o pagodão baiano. É bonito ver você na sua carreira solo. Obrigado, meu irmão. Consolidado com seu nome, a sua marca. Eu acho que o desafio de quando o artista parte pra carreira solo é criar essa identificação. Só que você já tinha isso desde quando você tava na banda. Então, eu acho que isso, inclusive, te ajudou, né? Esse bastante. Abraço da galera. Com a marca Lu Costa, né? Já era isso, também verdade. Muito forte. Isso é bacana. Bacana, parabéns. Obrigado, amanhã, irmão. Praça das Artes, vai ter Lu Costa recebendo Tatal, Dendi Denan, Felipe Escandurras, me ajude aí. Ed City, Malafaia. Vai ser maravilhoso a partir das 18 horas. Eu peço que a galera chegue cedo, porque vai ser maravilhoso. Todo mundo tá querendo ir para esse evento. Vai ser o evento do final de semana. O cara do cavaquinho aí, qual é o nome? Fabrício, tá comigo há muitos anos. Muito cara, lindo. Gente boa. Já conhece. Cantou comigo, tocou comigo lá na época e retornou agora em carreira. Eu agora em carreira solo e retornou. O cara que conhece então, também a minha história. Já conhece a identidade, já sabe o caminho. Valeu, meu irmão, ó. Te agradeço. Obrigado, meu irmão. Pra encerrar mais uma, pra galera de casa já ficar essa vontade de amanhã chegar quebrando e amassando, botando todo mundo pra sambar. Vá. Vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi. Que é isso? Jensen, cadê nenhum? Vivi, olha o sapato de Jensen, rapaz. Tem um ouro ali. Vivi, foi um vento forte que passou. Eu sou Lu Costa, vou dizer. É viola, viola. Tá legal, tá legal. É amanhã, pai, a partir das 18 horas. Você tá convidado, viu? Você também, comadre. Tá, vai lá amanhã? Vê, sinta. Menina, já tomei um cafezinho. Vou tomar outro daqui a pouquinho, quentinho. Aqui eu sou bem tratado. Obrigado, minha gente, tá? Sociedade. Muito bom estar aqui com vocês sempre. Bora. Volte logo, por favor. Andam dizendo por aí que você disse que não gosta de pagode, que não sabe sambar. Canta pra mim, pai. Tá afinado, minha gente. É viola. Tá legal. É viola. Lu Costa, ponto oficial, tá? Amanhã tem gravação de mais um trabalho especial pra todos vocês. Lu Costa Absoluto. Vivi, vivi, vivi, vivi, vivi. Na Praça das Artes. Lu Costa convidasse. Vivi. Faz barulho pra Lu Costa na Rádio Sociedade da Bahia, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, sucesso pra você, viu, cara? Deus te abençoe. Tamo junto. Obrigado, velho. Sinal de hora mais bonito do Brasil. 4 horas 9 minutos. Seguimos por aqui com a música boa na Rádio Sociedade da Bahia. Tá quase rio. Ontem à noite eu beijei alguém. O choro não caiu. Só roupa que caiu. Tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei. Até assustei. Cada foto minha que chega pra você só mostra o que cê pode ver. Cê acha mesmo que eu só sei vir a noite, vira copo. Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí. Tipo eu não te eu beijei alguém, o choro não caiu. Só roupa que caiu, tá quase mil. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que cê pode ver. Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci. Tá quase viu. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. É o nosso show da tarde pra você. E atenção, você que gosta de uma boa leitura. Sabia que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários do Brasil? Todo mundo aí já viu falar ou até já foi na Flifis, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Esses eventos acontecem por todo o estado e receberam investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também está do lado da gente com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia, assim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia, do lado da gente. Show da tarde. Vamos nessa, música pra você na Rádio Sociedade da Bahia. Seu sei, Acesse sociedadeonline.com. A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, um instante que desmoronou. Palavras duras em voz de fúria. Adeus, velho mundo. Há um segundo tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for passar. Palavras duras em voz de fúria, e tudo muda, adeus velho mundo. Há um segundo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Vendo o seu amor pra você na Rádio Sociedade da Bahia, 4 horas 20 minutos. A sua tarde na Sociedade é show, é show. De segunda a sexta, às 19 horas, o debate esportivo mais polêmico do rádio entra em campo. Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto, a dupla Bavi. O futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Nunca solte pipa perto da rede elétrica. E se vir um fio partido, saia de perto e chame a Neo Energia. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você. A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra... Tudo isso pra essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Sonhar, acreditar, a sua moto acabou de chegar. Se é pro corre ou pra curtir, a sua Honda é aqui. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Quem entende de Honda tá na Ares. É do seu jeito, essa é a pegada. Seja no trampo ou na quebrada, a minha Honda eu não troco por nada. Ares Motos, essa é a Honda. Ares Motos, essa é a Honda. Embasa apresenta Histórias que Conectam. A obra tá tudo bem. Tem mais esgoto na rua, não. O pior problema já foi solucionado. Junto com o governo da Bahia, a Embasa leva esgotamento sanitário para mais de 1.200.000 pessoas em comunidades da capital e do interior. Quer saber como esse investimento muda a realidade e vidas? Confira no YouTube da Embasa. Embasa e Governo da Bahia, do lado da gente. Chegou o Feirão Minha Casa Minha Vida. Apartamentos das maiores construtoras do Brasil. E todos 100% dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Análise de crédito na hora. Subsídio de até R$55 mil. E condições especiais que só acontecem no Feirão. Dias 1, 2 e 3 de maio aqui no Shopping da Bahia. Vem pro Feirão Minha Casa Minha Vida. Tu já fez a nova carteira de identidade nacional? Assim? Sim, a primeira via de graça, né? Aham, e faz rapidinho. Tá fácil demais, rápida e segura. Faz assim. Faz assim. Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro. Atenção Salvador, quer comprar barato de verdade? Vem pra Rodrigues Colchões. Aqui você encontra colchões, camas, eletrodomésticos e tudo para sua casa com preços que cabem no seu bolso. Já são mais de 5 lojas em Salvador, sempre com ofertas especiais esperando por você. E olha essa novidade, chegou a central de ar Bravolt. Tecnologia inverter, mais economia na conta de luz e o conforto que sua família merece. Rodrigues Colchões é especialista em vender barato. Em 2026, muita coisa importante para o futuro da cidade passará pela Câmara. Projetos como o PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, e o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Sua participação é fundamental. Contribua, marque presença nas sessões e audiências públicas da Câmara e acompanhe pelas redes sociais, portal, TV e Rádio Câmara. Câmara Municipal de Salvador, a Casa do Povo está aberta para você. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado com Ricardo Vasconcelos, trazendo tudo sobre o mundo automotivo, lançamentos, novidades, dicas de mercado, entrevistas e muito mais. É na Rádio Sociedade da Bahia, AM 740 e FM 102.5. Curta também ao vivo em nosso canal do YouTube. Alô, meu querido! Programa do Automóvel, na Rádio Sociedade da Bahia. Oferecimento Auto Shopping Itapuã, há 19 anos, o melhor shopping de seminovos da Bahia. Sociedade Salvador, Bahia. 4:26. Show da tarde. Sociedade, o trânsito em tempo real. Meu amigo Alisson Oliveira chega mais e conta pra gente. Pois é, Matheus, e chego agora com alerta, viu, pra galera que está seguindo agora em direção à Avenida Paralela, isso porque tem trânsito travado na passagem pela ACM Detran, são reflexos da movimentação na Lipe, por causa de uma ocorrência por lá. Por isso, pra galera que vem agora do Acesso Norte, ou então da Avenida Bonocui, quer se aproximar da Avenida Paralela, a melhor alternativa é a Luiz Eduardo Magalhães, que já apresenta boa fluidez, mas dessa forma o motorista vai chegar ao seu destino com mais tranquilidade. Quem vai pra Lauro de Freitas, por enquanto, não encontra dificuldades pra chegar chegar à Avenida Caribé. Bravo Caminhões e Ônibus, caminhões novos, Volkswagen, seminovos, multimarcas, peças, consórcio, seguro e soluções para o seu negócio. WhatsApp 719-9903-9600. Segue daí, Matheus. Valeu, valeu, meu amigo Alisson Oliveira. Seguimos daqui com música boa para você. Pode dar volume no seu rádio, que é o nosso Show da Tarde. Ela fez escova no cabelo, pôs o seu melhor vestido e saiu. Até o seu olhar sorriu quando ela viu ele abrindo a porta do carro, esperando todo apaixonado ela entrar. Pôs a música deles pra tocar, não trocou ela pelo celular. Levou pra jantar, puxou a cadeira, deu atenção pra ela a noite inteira. Coisas que eu não fiz, e agora eu tô aqui segurando o choro e o xingamento. Caiu a ficha do cara que eu tô sendo. Eu tava confiante, nem te pegar no flagrante. Homem foi uma aula e com seu amante. Segurando o choro e o xingamento. Caiu a ficha do cara que eu tô sendo. Eu tava confiante, nem te pegar no flagrante. Homem foi uma aula e com seu amante. Segurando o choro. Levou pra jantar, puxou a cadeira, deu atenção pra ela a noite inteira. Coisas que eu não fiz, e agora eu tô aqui segurando o choro e o xingamento. Caiu a ficha do cara que eu tô sendo. Eu tava confiante em te pegar no flagrante. Homem foi uma aula e com seu amante. Segurando o choro e o xingamento. Caiu a ficha do cara que eu tô sendo. Eu tava confiante em te pegar no flagrante. Homem foi uma aula e com seu amante. Segurando o choro e o xingamento. Caiu a ficha do cara que eu tô sendo. Eu tava confiante em te pegar no flagrante. Homem foi uma aula e com seu amante. Segurando o choro. Acesse sociedadeonline.com. Você sorriu quando vi meu passar. Será que é normal arrepiar sem se tocar? Parece até que a gente já sabia. 7 de junho, 12h50, um beijo em câmera lenta. Fomos um nada, um pra sempre em poucos segundos. Foi assim que eu conheci a coisa mais linda do mundo. Quero envelhecer com você, sem sentir o tempo passar. Dizem que o amor é brega, brega é quem não sabe amar. Quero envelhecer com você, sem sentir o tempo passar. Dizem que o amor é brega, brega é quem não sabe amar. Dizem que o amor é brega, brega é quem não sabe amar. Filho do Jorge. Nada pra sempre em poucos segundos. assim que eu conheci a coisa mais linda. Quero envelhecer com você, sem sentir o tempo passar. Dizem que o amor é prega, prega é quem não sabe amar. Dizem que o amor é brega, brega é quem não sabe amar. Dizem que o amor é brega, brega é quem não sabe amar. Pablo, filho de Jorge. E o Show da Tarde continua. Mais músicas, mais sucessos pra você. Surgindo anéis de compromisso, mais um novo amigo pros amigos meus. Sorriso sumindo, ciúmes vindo, e a luta agora é entre ele e eu. A gente criou tanto pra entrar no bicho, trocou tanta ideia pra ser casal perfeito. Eu fui se melhorando, se mudando, você consertou, eu consertei. E quando tava tudo ok, soubeu. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. Você pra sempre que sumiu de mim pra sempre apareceu pra ele. Pegaram te amo no meio do caminho. E eu quero é reconstruir o te amo desde o início. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. Você pra sempre que sumiu de mim pra sempre apareceu pra ele. Pegaram te amo no meio do caminho. Eu quero é ver construir o te amo desde o início. O difícil pra mim é não ter sido feliz com tudo. Fácil é pra ele ser feliz com a amor dos outros. A gente errou tanto pra entrar no eixo, trocou tanta ideia pra ser um casal perfeito. Eu fui se melhorando, se mudando, você consertou, eu consertei. E quando tava tudo ok, soubeu. Esse sorriso que sumiu na minha cara tá na cara dele. Você pra sempre que sumiu de mim pra sempre apareceu pra ele. Pegaram te amo, minha cara tá na cara dele. Você pra sempre que sumiu de mim pra sempre apareceu pra ele. Ele pegaram te amo no meio do caminho. Eu quero é ver construir um te amo desde o início. Muito difícil pra mim é não ter sido feliz com pouco. Fácil é pra ele não ser feliz com o amor dos outros. O difícil pra mim é não ter sido feliz com pouco. Fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. Sociedade, a Rádio da Bahia. Fiz o melhor

Atenção, ouvinte, para a previsão do tempo em Salvador. Chuva. Mas a prefeitura trabalha o ano inteiro para você ter outra previsão. Segurança. São 583 proteções de encostas, 14 sirenes de alerta, sistema de alerta por SMS, o maior centro de monitoramento do Norte e Nordeste e equipes atuando o ano inteiro para reduzir riscos. Faça a sua parte. Em caso de emergência, ligue 199. Prefeitura de Salvador. Dias de chuva, previsão de segurança. Há mais de 20 anos, o projeto Nova Canaã transforma vidas no coração do sertão baiano. Oferecemos gratuitamente educação integral em tempo integral, com 4 refeições diárias, transporte escolar, uniforme completo, material didático. E contribui diretamente para o projeto Trilhas da Inclusão da APAE de Salvador, que oferta atendimento educacional especializado para crianças com deficiência intelectual e múltipla. Ao realizar sua declaração no modo completo, você pode destinar até 3% do valor a ser pago para o Fundo Municipal da Criança, www.apaesalvador.org.br, e veja o passo a passo para doar. Declare seu imposto de renda e sua solidariedade à APAE de Salvador. Apoio Rádio Sociedade da Bahia. Construção coletiva. A casa da democracia, onde diferentes vozes se encontram, a sociedade é ouvida e leis são debatidas com responsabilidade e transparência. Em um ano importante para a vida pública, esse compromisso se fortalece, sempre em defesa de todos. Tô na área, tô na cena pra você na Rádio Sociedade da Bahia, senhoras e senhores, meu amigo Genivaldo Novaes, vamos aqui pro Tá na Cena, né, cara? Vamos tentar aqui. Quem tá na cena? Trazer de volta aqui. A gente deu, ó, a quarta e última pista. Vamos pra quarta e última pista. Pista número 4. Ficou famosa em todo o Brasil ao participar da primeira edição de um dos maiores reality shows de musicais da TV brasileira. E aí? É, atenção, atenção. É uma cantora baiana. Gosta de cantar. Tá descalça, né? Começou a carreira assim. Já participou de um dos reality shows mais famosos aí da televisão brasileira. Reality musical, viu, gente? Então vai mandando a sua mensagem pro nosso WhatsApp. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Enquanto isso, tem um recado pra você aqui, viu? Atenção, você que gosta de uma boa leitura, você que é da Bahia, né? Você sabia que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários no Brasil? Todo mundo aí já ouviu falar ou até já foi na Flifis, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Esses eventos acontecem por todo o estado e receberam investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também tá do lado da gente com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Na Bahia, assim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia, do lado da gente. Show da Vamos nessa tarde. Música pra você, daqui a pouco eu revelo quem tá na cena na Rádio Sociedade da Bahia. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, com a voz suave, quase que formal. Assim, não necessariamente o fim de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Teu silêncio preso na minha garganta, e o medo da verdade. Ei, eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido, e ouvido a voz desse desconhecido. O amor, o amor, o amor, o amor. Essa voz que chega devagar pra perturbar, pra enlouquecer, dizendo pra eu pular de olhos fechados. Essa voz que chega a debochar do meu pavor, mas ao pular eu me vejo ganhar asas e voar. E de repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, quando é que eu posso te encontrar? Yeah, yeah, yeah. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos. É o som da Sociedade da Bahia, você ligadinho na melhor programação e tem informação chegando pra gente. 4 horas e 54 minutos. Sociedade, agora. Boa tarde, Matheus. Estou de volta com mais informações. A Câmara Municipal de Feira de Santana deu o primeiro passo para incluir o Monjar, um dos medicamentos mais modernos do mundo para controle metabólico, na rede pública. O projeto de lei aprovado em primeira votação prevê a distribuição gratuita da substância para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade em crianças e adolescentes. A proposta foca no público entre 10 e 17 anos. Segundo o texto, o medicamento deverá ser utilizado como estratégia complementar para, junto com acompanhamento multiprofissional. Policial militar baleado durante uma festa de aniversário em Catu de Abrantes, no município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, está com um quadro de saúde estável, mas vai precisar passar por cirurgia. De acordo com a instituição, agentes da Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência na Travessa das Rosas, onde suspeitos armados efetuaram disparos em direção a um grupo de pessoas em uma festa de aniversário. No local, os militares confirmaram que duas pessoas foram alvejadas e socorridas por moradores. O policial militar, que estava de folga, acabou sendo atingido. Indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias defendeu hoje em sabatina no Senado que o judiciário atue por meio por meio da conciliação para pacificar conflitos por terra no campo brasileiro. O atual advogado-geral da União respondia ao senador Jaime Campos, que criticou a insegurança jurídica do produtor agrícola brasileiro durante a controvérsia em torno da tese do marco temporal considerada institucional pelo STF. Suspende 3,4 milhões de multas em pedágios. Para saber mais informações sobre essa e outras notícias, acesse o nosso site sociedadeonline.com. E para ter acesso a conteúdos exclusivos em primeira mão, acesse o canal Rádio Sociedade Online no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Rádio Sociedade da Bahia, informação com credibilidade. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal. Sociedade agora. 4h57. A sua tarde na sociedade é show, é show, é show.

seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.

Pois é, Matheus, e olha, volta para casa bastante complicada agora, viu, para o motorista que deixa o centro da cidade e tenta se aproximar da BR-324 ou do Meio Empresarial, já que pela Avenida Bonocô tem congestionamento, já saindo ali da Arena Fonte Nova até as proximidades do Acesso Norte. E nem adianta cortar para Via Expressa agora não, viu, porque tem bastante lentidão também por lá. O motorista pega a lentidão aí já passando pela Baixa de Quintas até a chegada à Ladeira do Cabula. Somente quem segue em direção à Suburbana que vai pegar boa fluidez, inclusive na passagem pelo Largo da Calçada, só tem um pouco de intensidade na região do Uruguai, mas por lá o motorista não perde tempo. Últimos dias do Big Feirão MRV, Minha Casa Minha Vida, apês com varanda, opções com área privativa e lazer completo. Condições válidas até este fim de semana. Confira e agende em mrv.com.br. Segue daí, Matheus, que eu volto já. Valeu, Alisson Oliveira, agora 5h20. A sua tarde na sociedade é show, é show. De segunda a sexta, às 19h, o debate esportivo mais polêmico do rádio entra em campo. Aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance, com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos. O assunto, a dupla Bavi. O futebol nacional e internacional, os bastidores dos jogos, entrevistas e, claro, sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol. Bate Bola, onde a rivalidade encontra espaço para o debate. Oferecimento Pitu Remix. A Ice da Pitu. Beba com moderação. Patrulha do Consumidor, com Márcio Marinho. Olá, amigos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, a Patrulha do Consumidor está chegando e hoje nós vamos orientar o Lucas, morador do bairro da Pituba, que relatou pra gente o seguinte: cancelei a academia e agora estão cobrando multa altíssima. Essa cobrança é legal, Márcio Marinho? Meu jovem, a resposta é: depende. Em tese, quando realizamos um contrato e depois desistimos dele, a empresa tem o direito de aplicar uma multa proporcional, desde que isso esteja previsto no contrato. No entanto, essa multa não pode ser abusiva. Por isso, releia o seu contrato e verifique se o valor da multa está ajustado ao tempo que o senhor usufruiu dos serviços, com base no artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim: são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, viu? Espero ter ajudado você. Eu sou Márcio Marinho, a Patrulha do Consumidor vai ficando por aqui, mas se você precisa da nossa ajuda, você pode mandar um e-mail para patrulha@sociedadeonline.com. Me siga também no meu Instagram, @deputadomarciomarinho, porque aqui você, consumidor, está sempre em primeiro lugar. Patrulha do Consumidor, com Márcio Marinho. Sociedade, Salvador, Bahia. 5h22. Tô na área, tô na cena pra você da Rádio Sociedade da Bahia. Atenção, você que gosta de uma boa leitura. Sabia que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários no Brasil? Todo mundo aí já ouviu falar, ou até já foi, na Flif, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Esses investimentos acontecem por todo o estado e receberam investimento aí por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também está do lado da gente, com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia, assim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia, do lado da gente. Show da Tarde. Vamos juntinhos na melhor programação pra você, é Rádio Sociedade da Bahia, é o nosso Show da Tarde. Daqui a pouco tem ligação premiada, viu? Então fica ligadinho. Deus te proteja pela onda de Deus te proteja pelo beijo de pecado, tão gostoso e tão levado, tão molhado de prazer.

É o som da Sociedade da Bahia, você ligadinho na melhor programação, sinalzão de hora mais bonito. 5:29, vamos ligar pra você, atenção, atenção, atenda a ligação, rapaz. Atenda e cante a vinheta mais famosa do Brasil. Salvador, Bahia. Vamos nessa, saber se você vai atender agora. Produção, pode ligar, pode ligar. Tá chamando já, já tá chamando. E aí? Sociedade Salvador. Eu gosto é assim, foi na primeira ligação, já atende cantando a vinheta, quem tá falando, boa tarde. Quem é que tá aí no telefone? Sou Nicole Sofia. Como é o nome, velho? Nicole Sofia, fala de onde? Tubarão, aí, ó. Nosso subúrbio ferroviário de Salvador. Ó, você acaba de ganhar aqui na nossa programação, amigo Larissa, que é o prêmio de hoje. Uma batedeira e pode retirar a partir de amanhã, tá bom? Horário comercial aqui na Sociedade da Bahia. Tá bom, glória a Deus. Eu vou subir falando aí, Sociedade. Tá vendo aí? Na ponta da língua, Nicole. Obrigado, viu? Beijo pra você. Valeu, valeu, Nicole. Tamo junto agora, meu amigo. 5:31, tá chegando ele aqui pra falar de futebol. Na rede, oferecimento ITS, excelência em internet. Te contei não, tá na sociedade, mano. Mana, menina. É, rapaz, e aí? E as meninas e todas elas reunidas, acompanhando aqui o Show da Tarde da Rádio Sociedade da Bahia. Olha, daqui a pouquinho. Sim. A bola vai rolar para Confiança e Vitória. Lá em Sergipe, né? Lá em Sergipe. E aí a pergunta é: o Vitória precisa ganhar o jogo para garantir a classificação? E aí? É. São 8 vagas indefinidas para esse confronto, né? E aí vamos ver como é que o Vitória vai para esse jogo. O Eric viajou, o atacante Eric. A dúvida é no ataque, porque o René ficou em Salvador, não viajou para o jogo que vai ser lá no Batistão. E aí pode ser o ataque com o Fabre, Renzo Lopes ou o Oswaldo. Mesmo um jogador que a gente pode considerar que ele está mais para o período em que para fim de carreira, na dividida entre Renzo Lopes e Fabre, eu sou mais o querido Oswaldo, agora cidadão soteropolitano. Porque. Você acha que entrega mais do que o Renzo? Muito mais. Muito mais. Muito mais do que. Mesmo ele. Não correndo como outrora? Mas ele finaliza melhor, né? Ele pode fechar ali o meio. Né? É um jogador mais passe, experiente, né? Tem qualidade do passe. Renzo? Ele tem o quê? Tá aqui desde o ano passado, só fez um gol contra o Sport. Até hoje não mostrou pra quê? Um gol contra o Sport. É o grandalhão? É ele que é o. É, o uruguaio. E o outro, Fabre, parece Fabrício Cunha. É, corre. Teve uma época aí que ele entrava, né? E tinha comentarista aí que achava ele essencial pro Vitória, porque dava ânimo ali no segundo tempo, não sei o quê. Depois eu até achei que tava machucado, foi. Você sabe que se correr fosse resultado, só tinha. O Zambolt poderia ter feito sucesso. Senão a gente tava importando jogador da Quênia, do Quênia, né? Ele foi jogar na Austrália, lembra? Que ele tentou ser jogador na Austrália. Não deu certo. Não deu certo, porque futebol é futebol. É atletismo e atletismo, né? Então é isso, eu tô tentando abrir aqui as informações. Sim. Mas eu não tô conseguindo para lhe apresentar o provável time do Vitória. Mas vai dentro do que foi liberado pelo DM, vai com a força máxima para esse confronto. Até porque vale aí, né, a classificação. Vale a classificação, ele pode ser ultrapassado pelo Asa, né? O Asa joga com a Juazeirense. E a grande chance que o Vitória tem de ter um título no ano, né? Exatamente. Para fechar essa temporada de 2026 com o título, né? Porque tem a Copa do Brasil, mas caramba, 2-1 no jogo da ida contra o Flamengo. Jogo da volta só em maio, dia 14, aqui no Barradão. É, pelo placar, eu diria que poderia estar em aberto. Até lá o Vitória pode melhorar, né? O Flamengo, se melhorar, como eu diria, o outro piora, né? Porque o Flamengo já é tão bom em relação ao Vitória, que se melhorar, piora, né? Piora pro Vitória. Piora pro Vitória, exatamente. E o Bahia? O Bahia fica aí nessa folga, né? Pra jogar apenas contra o São Paulo lá no Morumbi. Zé tá relaxando, mas às vezes, e Matheus vai concordar comigo, Geni, é, às vezes o Rogério Ceni reclama que joga, joga, joga, joga. Mas quando tem aí? Tempo pra treinar, não atua bem, né? É. Parece que descansa demais. É. Ele reclama que os caras trabalham, trabalham, trabalham, trabalham. Quando tem uma janela pra descansar e volta pior, né? É, então precisa fazer jus às reclamações aí do calendário. Né? Exatamente. Então, vamos lá, o provável time do Confiança: Rafael Pascoal, Valdir Júnior, Lucas Cunha. É, Pascoal, a gente tá aqui, a internet é boa por isso, né? Que nos dá essas informações, mas também na hora que a gente tá lendo aparece alguma coisa, né? Pra atrapalhar. Será que foi Edson? Será? Deve ser. Vai, Edson. Edson, você atrapalhou, viu, Edson? Agora, mas seria o que? Novidade, se você acha que o Neres voltando pra zaga ou ainda vai ficar no banco? Neres, tal, não, acho que vai com a zaga, no, a zaga com o Kaká e o Luan. E tem o Jamerson, né, que está voltando na lateral esquerda. E a internet me atrapalhou na hora que eu estava trazendo aqui a provável escalação da equipe do Confiança. Acho que foi Geni também que me atrapalhou, viu, Geni? Você fica aí olhando para meu celular. E aí eu não vou conseguir trazer agora essa. Não, mas vai ter, né? Que vai ter bate-bola hoje? Vai ter bate-bola. Aliás, não. Hoje tem o Seu Caminho. Hoje é quarta, Seu Caminho, às 19 Voz do Brasil, 8 da noite, pronto, a nossa jornada, tá bom? 8 da noite, Vitória e Confiança, e Vitória. Vamos lá, ó, Rafael Pascoal, Valdir Júnior, Lucas Cunha, Ícaro, Kelvin, Renilson, Gabriel Zeca, PK, foi. Quem? Do Vitória. PK, jogou no Vitória. João Pedro, Danielzinho, Michael Aquino, o Iago. Provável escalação do Vitória, gente. Lucas Arcanjo, reforça máxima. Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Edenilson, ou Edenilson e Jamerson, Kaique, Zé Vitor e Emanuel Martínez, Eric e Mateuzinho. Aí a dúvida que eu lhe falei: Fabre, Renzo ou Oswaldo? Eu iria com Oswaldo. Se eu fosse o treinador rubro-negro, eu iria com Oswaldo. A arbitragem do jogo será do Luciano da Silva Miranda, que é da Federação Cearense de Futebol. Então, confirmando, Seu Caminho às 18, 19 Voz do Brasil, às 20, a nossa jornada esportiva até o finalzinho. E a gente torcendo para que a Juazeirense consiga vencer a equipe do Asa, o Vitória consiga vencer o Confiança e a gente tenha baianos, dois baianos. Será? Na segunda fase da Copa do Nordeste, porque o Jacuipense já está eliminado da competição. Fechado? Valeu, valeu, meu amigo Expedito Magrinha. Assina aí, meu amigo Geraldo Novaes. Bola na Rede. Oferecimento ITS. Excelência em internet. Conexão Sociedade. O Conexão Sociedade segue conectando você às informações que fazem diferença no dia a dia do baiano. E eu, Jéssica Smetak, chego pra somar, trazendo o jornalismo que você já conhece, com opinião, serviço e a sua participação. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 10 da manhã, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Eu espero você. No mês das mães, garanta a chance de mudar de vida de quem sempre foi a sua sorte, com até 300 mil reais em prêmios no Bahia da Sorte. Tem 250 mil só no quarto prêmio, 10 mil do primeiro ao terceiro e 20 giros da sorte de R$1.000. É muito dinheiro para realizar os sonhos da sua mãe. E tem promoção: ao comprar 8 títulos, você ganha mais 2 chances de mudar de vida. Adquira o seu título no link da bio do Instagram, @ Bahia da Sorte, ou em um ponto de revenda, pelo site ou aplicativo, e ajude a Bahia Brasil. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Sabia que a Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil? É mais cultura, educação e conhecimento. Governo da Bahia, do lado da gente. Conheça as lojas do artesanato da Bahia e leve para casa peças únicas cheias de história e identidade. São opções em decoração, moda, acessórios e produtos infantis. Estamos nos principais pontos turísticos como Porto da Barra, Mucambo e Morro de São Paulo. Cada compra valoriza quem faz e fortalece a cultura da Bahia. Visite nossas lojas. Artesanato da Bahia, feito aqui com a mão e com o tempo. Chegou o feirão Minha Casa Minha Vida. Apartamentos das maiores construtoras do Brasil. E todos 100% dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Análise de crédito na hora. Subsídio de até 55 mil reais. E condições especiais que só acontecem no feirão. Dias 1, 2 e 3 de maio aqui no Shopping da Bahia. Vem pro feirão Minha Casa Minha Vida. Atenção, ouvinte, para a previsão do tempo em Salvador. Chuva. Mas a prefeitura trabalha o ano inteiro para você ter outra previsão. Segurança. São 583 proteções de encostas, 14 sirenes de alerta, sistema de alerta por SMS, o maior centro de monitoramento do Norte e Nordeste e equipes atuando o ano inteiro para reduzir riscos. Faça a sua parte. Em caso de emergência, ligue 199. Prefeitura de Salvador. Dias de chuva, previsão de segurança. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado com Ricardo Vasconcelos, trazendo tudo sobre o mundo automotivo, lançamentos, novidades, dicas de mercado, entrevistas e muito mais. É na Rádio Sociedade da Bahia, AM 740 e FM 102.5. Curta também ao vivo em nosso canal do YouTube. Alô, meu querido! Programa do Automóvel, na Rádio Sociedade da Bahia. Oferecimento Auto Shopping Itapuã, há 19 anos. O melhor shopping de seminovos da Bahia. Sociedade Salvador, Bahia. 5:42. Show da tarde. Sociedade, o trânsito em tempo real. Meu amigo Alisson Oliveira chega mais e conta pra gente. Pois é, Matheus, e olha, acompanhando agora a movimentação pela Juraci Magalhães, viu? Trânsito bastante congestionado para o motorista que deixa agora a região do Rio Vermelho, da Garibaldi também, e tenta se aproximar da ACM Caminho das Árvores. Tem lentidão, inclusive, ali no acesso, né, ao Itaigara, nas proximidades do Parque da Cidade. Por isso, a dica para essa galera agora é fazer o caminhão pela orla. Só vai pegar um pouco de intensidade em Amaralina, mas por lá o motorista perde menos tempo aí para acessar o Itaigara. Agora, se segue em direção a Lauro de Freitas, ao aeroporto, A melhor alternativa agora é realmente continuar pela orla, só vai pegar um pouco de intensidade na boca do rio, mas logo depois pode utilizar a Avenida Pinto de Aguiar para chegar paralela onde já não tem mais lentidão, evitando também lentidão no trecho que vai da saída da Tancredo Neves até as proximidades do CAB. O Seguro Alto Tóquio Marine resolve tudo que você precisa com pagamento em até 12 vezes sem juros no cartão. Valeu, Matheus, forte abraço, até amanhã. Valeu, valeu, meu amigo Alisson Oliveira. Ó, vamos saber agora, direto da redação, as informações da hora. Direto da redação. Lucas Figueiredo. Boa tarde, Matheus, e a você acompanhando esse final de show da tarde. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana já identificou o suspeito de matar Daniel Lobo de Jesus, de 15 anos. O estudante foi morto a tiros em frente a uma escola de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Civil, um outro adolescente, também de 15 anos, foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o quadro de saúde do adolescente. 9 câmeras instaladas por criminosos foram localizadas e removidas hoje no bairro de Cosme de Farias, aqui em Salvador. Segundo a polícia, os equipamentos integravam uma rede de vídeo monitoramento, usada por uma facção com atuação na localidade. A retirada das câmeras foi realizada após reunião de levantamento entre equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico e das Rondas Especiais, a Rondesp Atlântico. Todas as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, estarão fechadas nesta sexta-feira, no dia 1º de maio, em razão do feriado do Dia do Trabalhador. Os atendimentos nas unidades retornarão normalmente na segunda-feira. Durante o feriado, a Central 135 realizará apenas atendimentos eletrônicos por telefone. A central retomará suas atividades com atendimento neste sábado, das 7 horas às 10 horas da noite. E o Direto da Redação fica por aqui. Para ter acesso a conteúdos exclusivos em primeira mão, acesse o canal Rádio Sociedade Online no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Rádio Sociedade da Bahia. Informação com credibilidade. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal sociedadeonline.com. É com você, Matheus. Valeu, valeu, meu amigo Lucas Figueiredo. Atenção, você que gosta de uma boa leitura, saber que a Bahia é o estado que mais investe em feiras, festas e eventos literários no Brasil. Todo mundo aí já ouviu falar ou até já foi na Flip, Explica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Esses eventos acontecem por todo o estado e receberam investimento por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. E o governo também tá do lado da gente com grandes obras na capital e no interior. São as novas escolas de tempo integral com teatro e biblioteca. Aqui na Bahia, assim, o governo investe no desenvolvimento de todos os baianos. Governo da Bahia do lado da gente. Vamos revelar aqui o ganhador do Tá na Cena. Atenção, atenção. Valendo um liquidificador, o bairro é Estela Maris, final telefone 4575. Quem fatura é Antônia Maria Soares da Silva. Faturei, pode retirar a partir de amanhã, no horário comercial aqui na portaria da Sociedade da Bahia. Vamos nessa de música pra você até as 6 da melhor programação, que é o nosso show da tarde pra você, fazendo essa companhia, né? Desde 2 da tarde até as 6 com a nossa playlist de sucesso. Estrelas perdidas no mar, pra chover de emoção, trovejar. Caiu, se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás. Pra dar na luz do amor, céu azul. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra ver e viajar no seu mar. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Perdidas no mar, pra chover de emoção, trovejar. Raio se libertou, WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Rádio Sociedade da Bahia, você ligado na melhor programação do rádio brasileiro. Por hoje o Show da Tarde fica por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência, pela sua participação, pelo rádio ligado, né, cara? Valeu, Genivaldo Novaes, valeu, produção. Quão poucos são aqueles que ao deitar se ousam dizer: Pai, trata a minha manhã como tratei o outro hoje. Amém. Portanto, seja gentil, pratique, espalhe a gentileza. Afinal de contas, todo mundo enfrenta uma batalha. Tô indo porque o que é bom dura pouco. Uma boa noite, extraordinário. Até amanhã. Tchau. A partir das 2 da tarde. Fui! Vamos acordar. Diariamente, o seu despertar rural cheio de informações, música e, é claro, aquele toque de humor que só a vida no campo tem, não é, Maria? Oxe, me tira desse bolo, viu? Tá querendo é se amostrar, isso que é. Às 4 horas da manhã, enquanto a natureza desperta, nós estamos aqui para levar até você as últimas notícias do agronegócio, dicas do plantio à colheita e, é claro, a sua participação. Então, prepare o café, acenda o fogão e sintonize aqui no Vamos Acordar, onde o campo e a cidade se encontram diariamente às 4 da manhã. A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso para

Boa noite, muito boa noite pra você escutando a Rádio Sociedade da Bahia, pra você que já tá saindo do trabalho, que já tá indo pro seu trabalho ou tá voltando pra casa, seja onde você for, seja muito bem-vindo ao programa Seu Caminho, a sua carona relaxante, pra você ficar tranquilo, escutar música boa e, claro, ficar muito bem informado aqui na Rádio Sociedade da Bahia, viu? Boa noite também pra meu amigo Sila Silva, que tá aqui me acompanhando, isso mesmo, um abraço pra você, meu amigo. E quero também desejar o meu boa noite pra você que tá aí no WhatsApp, o WhatsApp mais movimentado da Bahia, pra você chegar aqui, interagir, participar, falar como é que tá o trânsito aí na sua rua, no Iguatemi, na Rótula do Abacaxi, lá na Cidade Baixa, seja onde for, manda aqui o zap pra eu saber como é que tá o trânsito na sua região. Seu Silas, manda o zap pra galera saber como é que é o número. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Isso mesmo, e você sabe que aqui a gente começa sempre assim, nessa empolgação da informação e tudo mais, mas a gente gosta mesmo é de escutar música boa, e a gente vai começar hoje com essa voz maravilhosa que brinca, viu? Ela brinca, ela sai do rock psicodélico, depois vai pra bossa nova com facilidade. Então aumenta o som pra gente escutar a nossa Gal Costa, Azul. Essa voz maravilhosa, infelizmente a gente perdeu, mas que bom que a gente continua escutando aqui eternamente na Centenária da Bahia. E agora, então, que você já tá mais animado, mais tranquilo aí no trânsito, vamos então saber como é que tá o movimento aí na sua frente, nas avenidas e ruas da cidade? Meu amigo Alisson Oliveira, agora são 6h05, vamos saber como é que tá o trânsito, chega mais! Sociedade, o trânsito em tempo real. Conta pra gente, Alisson, como é que tá o trânsito? Fala, Gabriel, muito boa noite pra galera que está ligadinha na Sociedade. Eu estou acompanhando agora a movimentação pela LIP, viu? O trânsito segue bastante complicado por lá, já deixa aí trânsito também bastante intenso na passagem pela ACM Detran. Por isso, para o motorista que vem agora da Bonocô, a minha dica é pegar o acesso norte, que tem boa fluidez, logo descer pela Luiz Eduardo Magalhães. Dessa forma, vai chegar à Avenida Paralela com mais tranquilidade. Já quem está deixando a Pituba pode subir pela Magalhães Neto, mas eu já alerto que vai ter um pouquinho de lentidão na Tancredo Neves, pelo menos não é nada aí que atrapalhe a vida do motorista. O Comida de Boteco 2026 já começou e vai até 10 de maio. Visite os botecos da sua cidade, prove os petiscos e vote. Acesse comidadeboteco.com.br e participe. Segue daí, Gabriel, que eu volto já. Valeu então, Alisson Oliveira, a gente te espera aqui, enquanto a gente escuta, continua escutando, na verdade, né? Música boa, vem aí Queen, I Want to Break Free. Aqui na Rádio Sociedade da Bahia, aqui no seu caminho, para fazer sua carona bem mais relaxante. A gente vai continuar escutando música boa, porque daqui a pouquinho eu trago informações do nosso site, as principais informações do dia de hoje. Agora a gente vai escutar Maurício Manieri, Coração Partido. Sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. Que tu habitación nunca sale el sol. Ni existe tiempo ni en nada. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Sabes que lo más profundo de mi alma es aquel dolor. Lo que era en ti fue de la ilusión. De lo que yo quis vivir, para que me curaste con esta magueroso y me dejas de nuevo el corazón partido. Que me va a tragar sus emociones, que me va a pedir que nunca me abandone, que me tapará si anoche se hace frío, que me va a curar el corazón partido, en llenera de primaveras este enero, y bajará la luna para que juguemos, y si tú te vas de mi cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Corazón partido, este corazón, no solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, sino darnos amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, porque sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste? Nuevo el corazón partido. Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca me abandone, que me tapará si anoche se hace frío, que me va a curar el corazón partido. Sin llenera de primaveras este enero, y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas de mi cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Um homem foi assassinado a tiros na madrugada de hoje na Avenida Jequitaia, aqui em Salvador. A vítima, identificada como Rick Andrade, era um vigilante e, no momento do crime, esperava o transporte para ir para o trabalho. Os criminosos fugiram logo depois dos disparos e seguem foragidos. O trabalhador atuava em uma empresa de Lauro de Freitas e era pai de 3 filhos e não tinha histórico de conflitos. A Polícia Civil já descartou a hipótese de latrocínio, pois nenhum pertence da vítima foi roubado durante o ataque e agora segue investigando o caso para descobrir o que teria provocado essa execução em plena via pública. E ex-funcionários da extinta CSN realizaram uma mobilização para cobrar o pagamento de verbas rescisórias que, de acordo com a categoria, estão pendentes há mais de 5 anos. Os rodoviários afirmam ter recebido apenas 20% do valor devido no encerramento da empresa e, desde então, aguardam uma solução sem retorno concreto por parte dos empresários ou até do sindicato. Os rodoviários ainda informaram que devem definir novas estratégias para pressionar por respostas e garantir o recebimento dos valores devidos. Mas para saber mais sobre essas notícias aqui que eu li e outras muito mais, sobre a política internacional, a política nacional também, a da Bahia, os dos interiores, do nosso interior do estado, acesse o nosso site. SociedadeOnline.com. Você também continua atualizando aqui a gente pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp mais movimentado de Salvador. O 719-9656-1025. E quem já tá falando aqui com a gente é o Ismael Cardoso. Ele que não tá dirigindo agora, mas mandou a mensagem aqui. Ele já tá falando que meu Vitória vai ganhar de 5-1. Tá bom, tá 1-0 já tá bom, viu, Ismael? Como eu sempre falo, o que importa são os 3 pontos. Mas quem tá com a gente também aqui é o Sérgio. Ele que já mandou a foto confirmando a informação do nosso Alisson Oliveira. Tá tudo travado lá no Iguatemi. Atenção pra quem tá chegando ali pela região e pretende ir pra Paralela. Já saiba que tá tudo travado. Eu também tô vendo as imagens aqui através que você acompanha no nosso Sociedade Play, tudo travado por lá, e daqui a pouquinho o nosso amigo Alisson Oliveira vai trazer novas atualizações. Você chega por aqui também, atualiza, caso você esteja passando aí, viu um buraco na estrada, um caminho que está um pouco mais livre, também pode dar a dica para aqui. Quero mandar o meu alô também para Eduardo Lima, lá da Estrada Velha do Aeroporto, mandando o alô dele aqui também. Tem meu amigo, como é o nome dele aqui, rapaz, que ele sempre fala comigo, Henrique. Valeu, Henrique, obrigado pela participação aqui também no Seu Caminho, viu? Seu Caminho sempre aqui junto de você, fazendo o seu retorno para casa, a sua ida para o trabalho mais tranquila, bem informada, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. E esse final de semana que vai ter feriado, a programação tá especial, viu? Tem diversos especiais aí para você acompanhar, especial de vigílio, toque 10, e claro, você que é torcedor do Vitória, torcedor do Bahia, acompanha também as jornadas esportivas Vitória e Curitiba, lá direto do Barradão, e São Paulo e Bahia também, viu, com a transmissão aqui da Equipe Show da Rádio Sociedade. Como eu falei, o Alisson já tá de volta aqui para trazer as atualizações sobre o trânsito. Alisson, traz uma notícia boa para essa galera, fala que o trânsito tá melhorando, por favor. Chega mais. Sociedade, o trânsito em tempo real. Fica à vontade, meu irmão. Pois é, Gabriel, olha, eu gostaria, viu, de trazer informações agora de trânsito melhorando, mas o motorista ainda pega bastante lentidão, viu, pelo menos nos principais corredores da cidade. A volta para casa, inclusive, aí de quem deixa o centro da cidade e tenta se aproximar do miolo empresarial é com trânsito bastante carregado pela Avenida Bonocô, lentidão ali desde a passagem pelo Vale do Nazaré até as proximidades da estação do metrô, um pouco depois ali do acesso a Daniel Lisboa. E olha, nem adianta subir pela Via Expressa não, viu, por lá tá até pior. Trânsito bastante congestionado desde a passagem ali pela Baixa de Quintas até a chegada à Ladeira do Cabula. Trânsito bom mesmo é só pra galera que segue agora em direção à suburbana, né? Só tem um pouco de intensidade na passagem pela Jequitaia, a mesma coisa também no Largo da Calçada, um pouco de lentidão na Baixa do Fiscal, mas logo depois o motorista vai pegar caminho mais sossegado em direção a Paripe. Dias de chuva, previsão de segurança. Para enfrentar os dias de chuva e manter você em segurança, a Prefis trabalha o ano inteiro. Prefeitura de Salvador. Segue daí, Gabi, que eu volto já. Valeu, Alisson, a gente tá esperando aí pra trazer, então quem sabe daqui a pouquinho mais notícias boas, mas já teve aí a notícia boa aí pra quem tá pegando a Avenida Suburbana aí, é uma notícia boa, viu, um horário desse tá tranquilo, é bom. Quem tá avisando aqui pra gente também, o Ricardo Porto tá falando que a Paralela pra ele tá fluindo ali no sentido Itapuã. Ele não falou exatamente o ponto que ele tá, mas já deve ser um ponto um pouco mais à frente ali da ligação Iguatemi Paralela, porque a gente vê que as imagens estão um pouco complicadas ainda por aquela região, mas agora são, seu Silas Silva, vamos pro sinal de hora. Agora são 6h19, o Seu Caminho volta já com mais informações. Só pra completar, o Ricardo Porto tava lá no Imbuí. A gente volta já com mais músicas e, claro, informações sobre o trânsito aqui da capital no Seu Caminho. Volto já. Seu Caminho, com você, aonde você for. Jornada Esportiva Sociedade é emoção. Quarta-feira tem decisão, a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Leão em campo, de olho na vaga. Confiança e Vitória, o jogo é no Batistão e você acompanha tudo aqui na Sociedade Jornada Esportiva a partir das 8 da noite. Confiança e Vitória, vem comigo. Reportagens de Marcelo Góes e Manuela Vena, com os comentários de Cássio Cardoso e Brenner Menezes no plantão. É nesta quarta, dia de decisão, valendo vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Confiança e Vitória, 8 da noite, aqui na Sociedade AM 740, FM 102,5, em nosso aplicativo Sociedade Play e no nosso canal no YouTube. Oferecimento Pitu Remix, a Ice da Pitu, beba com moderação. Alô, amigos da Rádio Sociedade, eu sou o Ney do Baianão. Todo sábado eu vou estar com você das 10 a meio-dia fazendo o programa Sabadão do Baianão. Um programa com muita música, muita diversão, muita brincadeira, muitos prêmios. Vou trazer para você as ofertas do Baianão para você aproveitar. Tô contando com você para fazer o melhor programa da Bahia. Então vem para cá e fica comigo das 10 a meio-dia todo sábado no Sabadão do Baianão. Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo e 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente. Há mais de 20 anos, o projeto Nova Canaã transforma vidas no coração do sertão baiano. Oferecemos gratuitamente educação integral em tempo integral, com 4 refeições diárias, transporte escolar, uniforme completo, material didático, atividades como balé, natação, karatê, entre outras. Nova Canaã é mais que uma escola, é um projeto de futuro para nossas crianças e suas famílias. Juntos, criando oportunidades para quem mais precisa. Sabe o que é melhor do que viajar pela Bahia? É viajar pela Bahia em boa companhia. Todas as quintas, a partir das 6 da noite, a Rádio Sociedade pega a trilha com Jéssica Smetak e traz os principais destinos turísticos da Bahia, com as histórias, as belezas e o tempero especial que só o interior baiano tem. E claro, tudo isso com informação de credibilidade e muito bom humor. Então, nosso embarque tá marcado. Quinta-feira, a partir das 6 da noite, programa em boa companhia com Jéssica Smetak. Propriedade Salvador, Bahia. Agora são 6 horas e 23 minutos. Programa Seu Caminho. Isso mesmo, o programa Seu Caminho já tá de volta para deixar aí sua volta para casa, sua ida pro trabalho, a sua ida seja para onde for, nesse pré-feriadão, muito mais relaxada e, claro, muito mais bem informada. Então vamos relaxar um pouco? Vamos escutar a música boa? Vem aí Daryl Hall, John Oates, Time Won't Pass Me By. For today, tears stop falling, hey. I believe I know the reason why. Though I gave your love away, yeah, you brought it back, and doing that has made me see. Sociedade 719-9656-1025. Seu caminho na sociedade. Deusa com ar de menina. você. Ei, paralisa com seu olhar, Mona Lisa, e ao quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Aí de mim me conduza junto a você, ou me usa pro seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, e ao quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Nana, pobre de mim, me conduza lá junto a você, ou me usa pro seu prazer, me fascina, deusa com arte menina, me fascina, é deusa com arte menina. Sociedade, a Rádio da Bahia. I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know.